Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua, e ela tá de pé, já vai fazer um mês. Tenho levado uma vida impura, desculpa o olho cheio e minha acidez. Minha cabeça é a minha prisão, deixei pra trás quem eu fui sem razão. Três carnavais eu ainda tô na rua. Vai, eu bato meu carro, aprendo a roubar. Eu arranjo briga, bebo em algum bar. Beijo qualquer boca e traço algum plano só pra não lembrar. Eu bato meu carro, aprendo a roubar. Eu arranjo briga, bebo em algum bar. Beijo qualquer boca e traço algum plano só pra não lembrar que ainda te amo. Minha mãe não dorme enquanto eu tô na rua, e ela tá de pé, já vai fazer um mês. Tenho levado uma vida impura, desculpa o olho cheio e minha acidez. Minha cabeça é a minha prisão, deixei pra trás quem eu fui sem razão. Três carnavais eu ainda tô na rua. Vai, eu bato meu carro, aprendo a roubar. Eu arranjo briga, bebo em algum bar. Beijo qualquer boca e traço algum plano só pra não lembrar. Eu bato meu carro, aprendo a roubar. Eu arranjo briga, bebo em algum bar. Beijo qualquer boca e traço algum plano só pra não lembrar que ainda te amo. Minha visão da turva é de se desesperar. Cê me jogou pro alto só pra me ver quebrar. Eu tenho andado louco e a culpa é sua. Acho que tive, quero gritar a minha dor. Tô entrando no meio dos carros da sua rua, mais fraco e frágil pra falar de amor. Te amo.